se lamenta da vida que tem, e nem ao menos se lembra de agradecer toda a bênção que vem. Só em lembrar que existe ao lado de Deus uma vida melhor, a gente deve esquecer deste mundo que vive sem paz e amor. Vontade de